está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento chegando e vou ficar com você até as 3 da tarde, juntinhos. Olá, galera. Eu sou Gustavo Rezende, chegando para mais um programa. Firmes e fortes, meus amigos. Firmes e fortes, tirando o frio, né? Que é, já tá aqui dentro. De que a Lízia tá sentindo mais do que qualquer pessoa, né? Pois é, já estou agasalhada. Ontem foi muito engraçado, porque na hora do almoço era uma temperatura. Isso. No final da tarde era outra, completamente diferente. Pois num espaço tão curto, totalmente. A temperatura caiu absurdamente. Eu vim trabalhar de camiseta, voltei assim, tiritando de frio. Eu também tive dificuldade. É verdade. Choveu, né? Mas... Foi bem interessante essa mudança de tempo. Mas hoje eu fui a forra, trouxe agasalho. Tá todo encasacada todo, também. Todo, né? Cachecol, tudo. Maravilha. Eu também não tô desprevenido, não. Tô com meu casaquinho aqui também. É isso aí. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site radioriodejaneiro.am.br. Lízia, qual é o tema do programa de hoje? Sim, nós temos um tema bem legal, como sempre, né? Não podia deixar de ser exageros. Alguém aqui é exagerado com alguma coisa? Ah, e aí, ó, nosso operador levantou o braço. Eu sou um pouquinho também, confesso. Então o programa tá para vocês hoje. Vamos conversar bastante sobre isso e sobre outros assuntos também. Exato. Com a participação de perguntas feitas também por jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. E hoje, dia 1º de setembro, né? Existe aquela piada, né? Que quando começam os meses com bró, o ano já tá indo embora, né? Então começa hoje. Nossa, mãe. Setembro, outubro, novembro, dezembro. E se você for ver, realmente passa muito rápido. É rapidinho. E hoje, 1º de setembro, claro, temos muitos fatos marcantes para contar na nossa linha do tempo histórica. Começamos com o que, Elísia? Então, no dia 1º de setembro de 1985, eram encontrados, mais de 70 anos depois da tragédia, destroços do transatlântico Titanic, a embarcação mais luxuosa da época. O Titanic afundou em sua primeira viagem com 2.240 pessoas a bordo, após chocar-se com um iceberg no Oceano Atlântico. O Titanic era o navio que mais dispunha de tecnologia e luxo na época. Sua modernidade era tamanha que seus construtores diziam que nem Deus seria capaz de afundar um navio. É verdade. Quer dizer, a capacidade que eles julgavam que o transatlântico tinha. Não apostavam nisso, né? Após o naufrágio do Titanic, as leis que regiam a construção de transatlânticos foram alteradas. Dentre as mudanças estavam exigências de botes que poderiam atender a todos os tripulantes e de telegrafistas que pudessem trabalhar por toda a noite. Bom, temos também no dia 1º de setembro de 1823, Simón Bolívar chegava a Lima e assume a autoridade política e militar do Peru. Bolívar comandou a independência de vários países latino-americanos. Para ele, o mundo deveria ser constituído de nações livres e independentes, unidas entre si por leis comuns que regulassem seus relacionamentos externos. Bolívar desencarnou aos 47 anos devido a uma tuberculose. Quando estava prestes a morrer, pediu que seu ajudante de campo queimasse suas cartas, discursos e escritos. Porém, suas ordens foram desobedecidas e suas informações foram parar na mão de historiadores, que tiveram acesso a um vasto material sobre sua vida. E também num dia 1º de setembro, só que em 1957, nascia a cantora norte-americana, aliás, a cantora de origem cubana, e criada nos Estados Unidos, Gloria Estefan. Ela que já vendeu mais de 100 milhões de discos no mundo e está entre os artistas que mais venderam discos, né, na música pop mundial. A trajetória de Gloria Estefan começou a ser traçada quando ela formou uma banda em sua faculdade chamada Miami Sound Machine, né, que fez grande sucesso também há uns bons anos. Além da carreira musical, Glória participou de filmes e escreveu livros. Não sei se vocês se lembram, Olimpíadas de Atlanta, 1996, foi dela a canção, né, principal daquela Olimpíada, Reach, né, fez um grande sucesso na época e ainda faz. Parabéns para ela, né? É verdade. Ah, e depois a gente vai dar parabéns para os outros, né? Para nossa listinha aqui, habitual. Tá bem, bem vasta hoje. Isso, então é isso. Como parabéns. Sempre, lembrando ao ouvinte que o programa agora é ao vivo, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. E você quer falar com a gente? Ainda não sabe como? Então anote aí. Por telefone, ligue de agora em diante até às 15h desta quinta-feira, dia 1º de setembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Nossa Sheilinha aguarda a sua ligação. Uma outra opção é o e-mail. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então entre em contato através do site radioriodejaneiro.am.br. Boa tarde, Sheilinha, que eu não falei ainda, né? E no Twitter, você pode fazer o seguinte, twitter.com/espaçojovemesp, dizendo que o nosso espaço não tem cedilha. E nosso fax, que é o 3386-1444, várias maneiras para participar, então não deixe de fazê-lo, viu? Uma outra opção é a carta. Escreva para a Rádio Rio de Janeiro, o endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Desde muito jovem, Bezerra de Menezes demonstrava uma inteligência fora do comum. Pouco tempo depois de estar matriculado na aula de latim de sua escola, já substituía o professor em classe quando de seus impedimentos. Diante disso, perguntamos, com que idade o jovem Bezerra de Menezes substituía o seu professor de latim quando este faltava? Alternativa A, 13 anos. Alternativa B, 16 anos, ou alternativa C, 14 anos? Tchan, tchan, tchan, tchan. Esta é a pergunta do quiz desta semana do Espaço Jovem. Você responde a alternativa que considera correta, letra A, letra B ou letra C. Até a próxima segunda-feira, dia 5 de setembro, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta. Tem também o Twitter, twitter.com/espaçojovemesp, o espaço, claro, sem cedilha. Ou também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, também o espaço sem cedilha. E, claro, o nosso tradicional telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-1400, 3386-1400. Lembrando que por telefone apenas agora, durante a veiculação do programa desta quinta, dia 1º de setembro. Na sua mensagem, seja de que forma for você envie, não se esqueça obrigatoriamente de informar o seu nome completo e as suas formas de contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Portanto, participe. Isso aí. O que rola por aí? A Mocidade Espírita Seara de Jesus, pertencente à Associação Espírita Seara de Jesus, criou um blog. Os interessados em conferir devem acessar o site seareirosunidosesolidariostudojunto.blogspot.com. Lá é possível encontrar artigos, vídeos e fotos falando sobre o cotidiano através da visão espírita. Não deixe de conferir. Vem aí a edição 3 da Ciranda da Evangelização. O evento tem o objetivo de oferecer subsídios práticos para o trabalho com jovens e crianças e também suas famílias. As inscrições ocorrem até o dia 5 de setembro no site do CERJ, cerj.org.br. Lá você encontra a respectiva ficha de inscrição. O evento ocorre no dia 11 de setembro, domingo, de 8h30 da manhã até às 5 da tarde, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que fica na rua Maia Lacerda, 155 Estácio, próximo ao metrô. Vem aí o 8º EAME, o Encontro pela Amizade entre as Mocidades Espíritas. O tema deste ano é A Verdade Está Lá Fora. O evento ocorre no dia 18 de setembro, domingo, à 1 da tarde, no Centro Espírita Cristófilo, que fica na rua Martins Ferreira, 57, em Botafogo. Para participar, contribua com 1 quilo de alimento não perecível. Informações pelo telefone 8114-1262. Falar com Bruno. Ou então no 7800-6079. Falar com Laura. Ou ainda 9157-7407. Falar com Valéria. Rádio Rio de Janeiro. Bom, gente, hoje estamos na linha no nosso Vale a Pena Conferir, né? Esse quadro do Espaço Jovem tão especial, que divulga o que está acontecendo no meio espírita cultural, enfim, eventos, atividades culturais. E estamos na linha com o Sérgio de Oliveira. Por que estamos na linha com o Sérgio de Oliveira? Porque vamos falar sobre mais uma edição do projeto Café Concerto. Alguns programas atrás, não sei se vocês se lembram, né, amigos ouvintes, falamos sobre esse projeto. É um projeto que leva a música, né, Lízia? Música erudita para diversos pontos, né, do Rio de Janeiro. E agora, no próximo sábado, não é isso? Isso, tem. Haverá mais uma edição desse projeto. Isso, e para falar mais. Isso, exatamente. Para falar mais sobre isso, a gente está com o Sérgio na linha, ele que é um dos organizadores desse projeto, ele é compositor e produtor musical. Sérgio, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-lo aqui no Espaço Jovem, não Vale a Pena Conferir. Você pode falar para a gente sobre o que vem a ser esse projeto inicialmente, como é que ele funciona? Bom, boa tarde, alegria minha de estar participando. O Café Concerto é um projeto do Luiz Carlos Barbieri e ele pretende trazer música erudita justamente para o subúrbio do Rio, que é uma coisa que é um local que é carente de música erudita, né? Com certeza. É o terceiro ano do projeto, que acontece em Bento Ribeiro, no Centro Espírita de Israel Barcelos, e a gente tem tido grandes artistas lá, como a Maria Aro, o Du Santoro, o Nicolas Souza Barros, e basicamente é isso, né? Perfeito. Nesse próximo sábado, a programação é o grupo de compositores Prelúdio 21. Sim, e diga, pode falar. Não, isso daí é uma coisa bem, bastante diferente, porque normalmente a gente tem grupos de intérpretes, né? E um grupo de compositores é algo incomum, as pessoas não estão muito acostumadas, compositores de música erudita. E o que acontece com o Prelúdio 21, do qual eu sou membro, sou criador do grupo, a gente cria a música e nós convidamos a cada concerto um grupo diferente de intérpretes para tocar a música que a gente compõe. Certo. E realmente a iniciativa do projeto, Sérgio, é muito importante, porque vocês invertem a lógica, né? A lógica de divulgação da cultura, ainda mais cultura erudita, né? Muito, muito ligada a determinadas áreas, determinadas regiões público da cidade, também, né? Públicos. Vocês estão levando esse tipo de produção cultural para públicos realmente novos. Exatamente, e isso assim, é impressionante como há um preconceito, as pessoas às vezes acham, não, o pessoal não vai gostar, pelo contrário, música eu acho que é uma linguagem que toca a todo mundo, música de qualidade, música erudita, realmente toca a todos e eu acho que é importante a gente claro. Levar a todos os lugares que a gente puder, né? E o mais interessante, num centro espírita, porque assim, eu já vi projetos, né, de música erudita em igrejas, mas em centros espíritas é o primeiro que eu conheço. Pois é. Realmente é algo que merece mesmo ser bastante divulgado. Ô Sérgio, é a primeira vez que você participa desse projeto ou você já vem acompanhando ele há mais tempo? Eu estava acompanhando de longe, né? Eu trabalho em outros projetos com o Barbieri, mas esse projeto eu como artista nunca tinha participado, né? E estava até bastante ansioso, falando para o Barbieri que eu queria participar. E já falei para ele que eu não quero que essa seja a primeira vez, não. Porque realmente eu acho a iniciativa muito boa e os colegas que já tocaram lá realmente falam muito bem de tudo, né? Do público, do ambiente, que realmente é uma experiência incrível. É, e é bom que quanto mais gente juntar, né, vai dar para se espalhar para outras casas, né? Claro, claro. Eu acho que isso é importante, isso é importantíssimo, né? Que isso repercuta, reverbere, né? E amplie, né? Claro. Com certeza. Uhum. Sérgio, esse grupo é composto por quantas pessoas? São todos músicos profissionais? Fale um pouco sobre isso. No caso, o Prelúdio 21. Então, o Prelúdio 21 é composto por 6 compositores. Né, todos são compositores formados, né, alguns têm mestrado, doutorado, alguns são professores de música, a maior parte é professor de música em universidades, e como eu disse, né, nós compomos a música. E nesse sábado o nosso convidado vai ser o Duo Lacrime, que é um duo de soprano e violão, né, também de músicos profissionais, a soprano Maíra Lauterti, que é fantástica, o Jorge Santos, violonista, também fantástico, e nós compomos então música para soprano e violão. Certo. Que é bastante. A gente está muito acostumado a ouvir soprano com piano, soprano em ópera, né? Mas essa formação mais intimista eu acho assim, muito gostosa mesmo de ouvir. Claro, claro. E também algo importante para ser divulgado. Música erudita está sempre sendo produzida, né? Não, há sempre produções novas, composições novas, porque as pessoas tendem a associar muito a música erudita a composições, né, do século XVIII, XVII, XIX, enfim, coisas que já existem há bastante tempo. Mas não, há sempre material novo sendo gerado. Com toda certeza, isso é um dos trabalhos, assim, uma das bandeiras do Prelúdio 21. Né, divulgar isso, difundir, olha, nós somos compositores vivos, né? Eu lembro que quando a gente fez um concerto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a gente falou isso para a plateia, nós somos compositores vivos e estamos presentes, e todos os compositores que podem estar presentes no concerto estão e falam à plateia sobre a sua música. Então tem um compositor que está em Paris, o outro está na Paraíba, mas os outros estarão presentes, e a gente, antes de cada obra, a gente fala, olha, quando eu compus a música eu estava pensando isso, e dá a oportunidade também do público, depois do concerto, ter essa aproximação. Porque você não pode falar com Mozart, você não pode falar com Beethoven depois do concerto, mas conosco você pode falar. É verdade. Com certeza. Perguntar e, enfim, fazer seus comentários. Maravilha. Para a gente fechar, Sérgio, confirma então dia, hora e local de mais uma edição do Café Concerto? Então, vai ser dia 3 de setembro, próximo sábado, às 19 horas. O preço é R$1 e tem como opção 1 quilo de alimento não perecível. Ah, perfeito. O local é o Salão do Centro Espírita Israel Barcelos. Sim. Na rua Sapopemba, 705, Bento Ribeiro. Com as informações no telefone 2464-9909. 2464-9909. E as senhas são distribuídas a partir das 18h30. Meia hora antes, portanto, do início do evento. Sérgio, muito obrigado. A gente quer agradecer aqui ao Sérgio de Oliveira. Ele que é compositor, produtor, cultural, musical e um dos organizadores dessa edição do Café Concerto. No próximo dia 3 de setembro, né? E também, né, integrante do grupo Prelúdio 21. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no Vale a Pena Conferir, né, do Espaço Jovem, e pleno êxito nesse, não só nessa edição do próximo sábado, mas nas edições subsequentes do Café Concerto também. Eu que agradeço, muito obrigado, espero todos vocês lá. Obrigada, beijo. Vale a pena conferir então mais uma edição do evento Café Concerto no próximo sábado, dia 3 de setembro. Espaço Jovem. Exageros. Quem não os tem, levanta o dedo. Eu, quando no início do você programa. Você falou que não, que tinha. Ah, né, que tinha, né? O Valdeci foi sincero, eu também fui, falei um pouquinho, né? Nosso amigo Gustavo ficou quietinho aqui na dele, né? Mas enfim. a gente vai conversar sobre um tema que diz respeito sim à vida de todo mundo. Muitas vezes a gente exagera sem saber que está exagerando. É verdade, às vezes não tem noção, né? É. E quem vai conversar sobre esse tema, além de outros assuntos com a gente, é a Cristiane Niero, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Joana de Ângeles, da Barra da Tijuca. Cristiane, muito boa tarde, uma grande alegria recebê-la aqui no Espaço Jovem pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Obrigada, boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer também estar aqui. E vamos lá, exagerar nas perguntas, a gente gosta. Pois é, a ideia é fazer um exagero de programa, enfim. E a gente tem, claro, uma proposta bem didática, né? Sempre teve. E dentro dessa proposta, vale a pena começar do começo. O que seria, afinal, exagero e quais as características de alguém que seria exagerado? Bem, o exagero, ele se caracteriza por qualquer coisa que a gente tenha ou faça em excesso, né? Que seja o que ultrapasse os nossos limites, o limite do equilíbrio, o limite do saudável, o limite do bom, né? Enfim, e as características das pessoas que normalmente cometem exagero, a gente acha que são só os hábitos, mas em verdade não é, porque a gente tem que ter um olhar mais profundo, né? A psicogênese do exagero em si está relacionada com a ansiedade. Então, o indivíduo, ele passa a manifestar uma insegurança íntima muito grande, uma necessidade de autorrealização, um vazio, uma necessidade de se preencher. Sim. E ele vai buscar nessas atitudes exageradas, sensoriais ou não, né? Pode ser também o falar muito, o rir muito alto, né? Gesticular, enfim, ele vai buscar nisso uma completude, uma segurança, uma autoafirmação, que em verdade não existe, né? Porque cada vez que ele procura, ele mais se frustra, né? Porque são coisas pequenas. Verdade. Então, olha, quando é que cometemos exageros, né? Assim, né? Você já falou que, né, quando a gente ultrapassa, mas existe alguma coisa assim que marca, né? Que às vezes até a pessoa de fora, opa, isso daí... Exagerado. Existe sim. O exagero, ele é cometido toda vez... Né, pelos indivíduos que sentem essa angústia, essa necessidade de se autorrealizar, e ele vai ser sempre buscado com uma atitude desesperada, né, uma necessidade de completude. E a gente percebe, assim, fatalmente, por exemplo, naquela euforia exagerada, naquela necessidade de sair, de ter amigos, como se a gente precisasse o tempo inteiro de ter pessoas nos cercando, se a gente não precisasse do nosso momento de solitude, momento de reflexão, de meditação. Né? A gente vai perceber também, por exemplo, o momento em que a gente comete, né, naquelas nossas comemorações. Então, vamos comemorar isso. Aí você come pra caramba, bebe, né, faz tudo em excesso, como se comemorar realmente fosse isso. Isso, né? Então, a gente vai percebendo que existe uma troca de valores, né? Isso, do comemorar, do exagero. Qual a consequência do exagero? Ele traz algum mal quando cometido em excesso? Né? Algum mal em si? Com certeza. Qualquer exagero, qualquer coisa que a gente faça em excesso na nossa vida vai trazer o mal. Beber água, né, de demasia traz um mal. Fumar, beber, né, enfim, exercícios. Então, sempre vai estar trazendo um mal. Primeiro, físico, porque vai sobrecarregar funções do nosso corpo. Né? Um mal psicológico, porque o indivíduo, ele vai acumulando essas frustrações e como ele não tem e não sabe onde buscar essa serenidade, cada vez mais ele vai buscar uma coisa fora que deveria ter encontrado dentro. Então ele vai se permitir mais exagero e sempre. E espiritual, a gente não pode, né? A gente deve até comentar aqui que são aquelas nossas sintonias, né, com espíritos extremamente exagerados. Né? Não tenha dúvida. Agora, uma dúvida de muitos, Cristiane. Exagero é só coisa de jovem? Porque existe esse comentário, exagero e tal, jovem exagera em tudo. E de fato, ocorrem muitos casos, né, de jovens exagerados que cometem vários tipos de exageros. Agora, isso seria por conta deles não terem uma noção exata do que é exagero e suas consequências, e isso só vir com o tempo, com a vivência? Eu acho que, na verdade, não é falta de noção, porque a gente sabe que, né, que as coisas que são feitas em exagero nos trazem malefícios, né, a longo prazo ou a curto prazo. O que eu acho é que falta esclarecimento, porque as pessoas que cometem o exagero não sabem por que cometem, não sabem o que elas sentem, não sabem por que é que elas sentem, então elas estão na inconsciência delas próprias. Então, o que está faltando, ainda principalmente, né, no meio jovem, está faltando esclarecer, está faltando abrir, está faltando autoconhecimento, está faltando reflexão. É uma falha que existe na educação, nos conceitos que a gente vê, né, que são exteriorizados pela mídia, pelo que é legal, pelo que é bom, e em verdade colocam aparências e não essências. Então ele acaba existindo uma carência do porquê é que se comete aquilo. Então eu acho que é mais uma necessidade desse esclarecimento, dessa busca. E não necessariamente algo ligado unicamente a essa faixa etária, né? Com também... certeza. Porque a gente vê muitos adultos que, quando jovens, né, começam a cometer, ou passam inconsciente pela vida, né, a gente fala, que não refletem sobre por que sentem, como sentem ou por que fazem, e que vão se tornar adultos extremamente mal-humorados, frustrados, né, e que vão ter filhos e que essas frustrações, esse mau humor vai acabar caindo sobre eles, manifestando também a ansiedade. Então é um ciclo, né, de ignorância que a gente entra, de falta de raciocínio, por conta que a gente não tem esse hábito de, né, de introspecção, de busca interior. Então, acho que é por isso que acontece. Muito bem lembrado. Cristiane, hoje a internet incentiva exageros nas pessoas devido ao tempo gasto em acessos por essas pessoas. Já que tudo que se procura, lá você acha, né? O que você procurar, você já tem na internet. Coisas de boas e de ruins, né? É verdade. Seria aí um vício? E como administrar isso? Se o vício, né, acaba, né, cai no exagero, né? Ah, com certeza. O vício, ele é uma bengala psicológica nossa, né? Ele é aquele nosso apoio. Quando dá aquela necessidade, a gente vai buscar, tentando se mais uma vez se completar, tentando sanar esse vazio que a gente deixa dentro da gente por ignorância, né? Por falta de saber onde é que está a nossa autorrealização. Então a internet, ela promove isso, porque ela faz com que o indivíduo possa externalizar na internet o que ele quer que seja. Né? Então ele está na aparência, ele é a pessoa legal, ele é a pessoa descolada, ele é um indivíduo, você vê no Facebook, né? Ninguém posta lá, né, passando mal não sei aonde. Não, tá todo mundo sempre bem. Sempre tá no check-in, lugar bom, ótimo. Nunca é um lugar que as pessoas vão comentar, não curti, né? Então é sempre uma coisa muito boa. Então a gente vê que ali a gente está na necessidade da gente se autoafirmar, de mostrar que a gente é legal, que a gente está dentro de um grupo. E esses excessos, eles acabam levando o indivíduo a cometer isso, a criar disso um vício, né? A ter a necessidade de se compensar por ali. Fora outros conteúdos que são extremamente necessários a gente comentar aqui, mas que vêm agir da mesma forma, né? Claro. Muito bem lembrado, Cristiane. A gente está conversando sobre o tema exageros, entre outros assuntos, com a Cristiane Niero. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho no próximo bloco, porque agora é hora do nosso intervalo. Voltamos já já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você confere tudo sobre a emissora da Fraternidade. E, é claro, tudo também sobre o Espaço Jovem. Para acessar a nossa página, o nosso cantinho, basta você clicar no link Programação e logo depois no sublink Espaço Jovem. E aí você tem acesso a todas as nossas dicas, informações, curiosidades, enfim, todo o nosso conteúdo. Programas, vários programas disponíveis, caso você tenha perdido algum, tem várias edições lá para que você possa ouvir, né, a hora que você quiser, né, no caso, bastando para isso você dispor do equipamento necessário. E é claro, o link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site, para que você possa acompanhar a rádio online 24 horas por dia, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Ok? Então acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Bom, Jovem Espírita vive de brisa? Claro que não, né? Então, Jovem Espírita corre atrás, é hora das nossas notas de utilidade jovem, né? Por causa disso. O que temos hoje, Guga? Bom, temos o Tribunal de Contas da União, o TCU, que está oferecendo concurso público para o preenchimento de 70 vagas. Essas vagas são destinadas ao cargo de Auditor Federal de Controle Externo e podem participar aqueles que tenham ensino superior em qualquer área. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 5 até 26 de setembro no site cesp.unb.br/concursos/TCU2011. Para confirmar a inscrição, é necessário o pagamento de uma taxa. Lízia? A Prefeitura de Carmo, aqui no Rio de Janeiro, está oferecendo concurso público para o preenchimento de 36 vagas. Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de setembro, através do site inpc.org.br ou então na Biblioteca Municipal Padre Aprígio, JB de Moraes, que fica na Praça Princesa Isabel 91, no centro, das 10 da manhã às 4 da tarde. Para confirmar a inscrição, é necessário o pagamento de taxa. Para aqueles que se interessarem em participar. Aham. E o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Duque de Caxias, o IPMDC, prorrogou as inscrições para o seu concurso. Há vagas para os níveis médio e superior e as inscrições podem ser realizadas, atenção, até o próximo dia 11 de setembro no site iesap.com.br ou até às 4 da tarde do dia 11 no posto físico de atendimento que fica na rua José de Alvarenga, 642, segundo andar, no centro de Duque de Caxias. Para mais informações, acesse o edital pelo site iesap.com.br. A todos, sorte. Os interessados, claro, muito boa sorte. É o desejo aqui boa do sorte, Espaço Jovem. Desde já. Isso aí. Lízia, muitos ouvintes para mandar abraços, muitas participações. Sim, nós temos. Olha só, quero começar mandando abraço aqui para o Cláudio Roberto, de Bom Sucesso. Um abração, viu? Cláudio. Beijo, obrigado. Participe. Também para quem? É Roberto. Para Roberto também, o seu xará de Jacarepaguá. Beijo para você também, Roberto de Jacarepaguá. Quem mais aqui? É para Rosa de Lima, de Cavalcante. Um beijo para você, Rosa. Obrigado, tá mandando beijo para gente e para você também, é claro, né? Valeu. Aqui, olha, do Rodrigo de Jacarepaguá, aquele garoto que sempre conversa com a gente. Um beijo para você, Rodrigo, e sua família, viu? Valeu. Nelson de Nova Iguaçu, beijo também por participar. Cristina do Caxambi, um beijo para você, Cristina. Participe mais vezes, viu? Isso. Isaldino, aqui da Ilha do Governador, beijo também, participando mais, viu? Tânia do Caxambi, um beijo para você, Tânia. E vem participando também, viu? Aqui é participação. Ah, tá. Isso aqui a gente encaminha depois. Tá bom. Depois a gente encaminha, então. Aqui, o Marcelo do Centro. Um beijo pra você também, né? Obrigado, Marcelo, pela bastante, participação. Viu, Marcelo? Ok. Aqui, quem mais é? Gesselano, de Nilópolis. Um beijo pra você, viu? E a Natasha manda beijo também. Pra você também. Isso. Maria dos Reis, de Praça Seca. Um beijo pra você. Isso. E participe também mais vezes, viu? Roberto Prata, Campinho. Um beijo para você, de Campinhos. Participe mais vezes. Quem mais? Aqui por e-mail. Esse por e-mail. Nós temos aqui Marlene Santos da Costa. Um beijo para você, Marlene. Obrigado. Participe mais vezes também, viu? Obrigado pela sua participação. Também abraços para Tânia Regina e para Priscila do Caxambi e para o Celso Barreto do Meyer também, participando do Espaço Jovem. E os aniversariantes? Os setembrinos. Os setembrinos, isso mesmo. Olha só, para dia 2 agora desse mês, nós temos o Reinaldo da Silva Lino. Conhece, Marquinhos? Fala isso, pra gente. Isso, Reinaldo, se não me engano, é de Magé. Então um beijo para você de Magé, viu? Dia 3 agora de setembro, nós temos o grande comunicador aqui da Rádio Rio de Janeiro, que é o Célio Berrondo, do Manhã Célio na Rio. Célio Berrondo, grande beijo, Célio, um abraço, parabéns. Felicidade, Célio, tudo de bom? Então, dia 8 nós temos o Marco Antônio dos Santos, o nosso Marquinho. Isso, do RH. Ok, não é isso, Marquinho? Então, parabéns. E beijo, quero mandar um beijo também pro meu irmão Antônio Márcio, também do dia 3, junto com o Célio Berrondo. Um beijo, Antônio Márcio, beijo para você, saúde e paz, viu? Isso, também mandar um grande abraço para um grande amigo meu, que também é aniversaria hoje, dia 1º, Emerson Maione, um amigo de muitos anos. Felicidades, Emerson, tudo de bom para você. Beijo para você, garoto, não conheço, mas né, desejar coisas boas, não precisa conhecer, tudo de bom para você. Felicidades a todos os aniversariantes deste 1º de setembro. E tudo de bom, claro, hoje e sempre para todos vocês. É isso aí. E é claro, muito obrigado pelo carinho e pela participação de todos aqui no Espaço Jovem, ok? Quiz. Bom, galera, voltamos a falar do quiz, né? Fique atento à pergunta. Desde muito jovem, Bezerra de Menezes demonstrava uma inteligência fora do comum. Pouco tempo depois de estar matriculado na aula de latim de sua escola, já substituía o professor em classe quando de seus impedimentos. Diante disso, perguntamos, com que idade o jovem Bezerra de Menezes substituía seu professor de latim quando este faltava? Alternativa A, 13 anos. Alternativa B, 16 anos. Ou alternativa C, 14 anos. Tchan, tchan, tchan, tchan. Responda então a alternativa que você considera correta até a próxima segunda-feira, dia 5 de setembro, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta. Tem também o Twitter, twitter.com/espaçojovemesp, no espaço, não se esqueça, é sem cedilha, ou também o nosso já tradicional e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, o espaço, mais uma vez, sem cedilha. Tem também o telefone, é isso mesmo, nossa Xeninha aguarda agora até as 3 da tarde de hoje, dia 1º, somente até as 3 da tarde de hoje, a sua ligação. E lembrar que não tem reprise, né, Martinha? É verdade, verdade, não tem reprise o programa de hoje. É, e ela domingo, guarda a sua, não vai orar exatamente. E a Xeninha guarda a sua resposta no 3386-1400, 3386-1400. Na sua mensagem, seja de que forma for, né, o envio, não se esqueça de informar obrigatoriamente o seu nome completo e as suas formas de contato. Então, aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Participando isso aí, todos, viu? Todo mundo, hein? Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. E voltamos a conversar com a Cristiane Niero, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Joana de Ângeles, o Seja na Barra da Tijuca, e conversa hoje conosco sobre o tema exageros, entre outros assuntos, respondendo a dúvidas da equipe de produção do programa e também dúvidas de jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Cristiane, você tem algum contato do Seja que você possa fornecer? É uma casa recente, não é isso? É uma casa recente, nós temos 4 anos, uma casa novinha ainda. Opa, que maravilha. Né? E a gente tem contato sim, nós temos nosso site, que é o www.sejabarratudojunto.org, e lá a gente encontra várias informações, né, sobre até o segundo congresso que a gente está fazendo agora em outubro, né, sobre a nossa mocidade espírita também, cursos da casa, os trabalhos. Sim. Temos... O endereço? Isso, o endereço é Avenida Gilberto Amado, 311, na Barra da Tijuca, no Jardim Oceânico. É, no início da Barra, né? Isso, bem ali no início. Tá. E até sobre o seminário, qual o tema? É o seminário geral da casa, né? Isso, a gente vai fazer o segundo encontro espírita do Seja Barra. O tema é a mediunidade em nossas vidas. Acontece dia 2 de outubro no Clube Monte Líbano, na Lagoa. A gente tem alguns convidados super especiais, que é o André Trigueiro, o Antônio César Perry Carvalho, que é o diretor da FEB. Da FEB. Sueli, né, Calda Schubert, o Francisco do Espírito Santo Neto, que psicografa pelo claro. Espírito de Hamed, Marlene Nobre, o maestro Plínio Oliveira e eu, Cristiane Niero, que vou estar, né, como representante da casa. As credenciais podem ser adquiridas, né, tanto pela informação no site ou pelo telefone 3139-3589. Através de depósito bancário, a gente entrega a credencial claro, no claro. Dia. Só repete o telefone. 3139-3589. Para mais informações ou o próprio site da instituição, sejabarra.org. Isso. Maravilha, então, Cristiane. Dando sequência à nossa conversa sobre o tema exageros, entre outros assuntos, dá para conter os exageros, Cristiane? E como? Vamos lá. Conter dá para conter. Né? O problema é que a gente tenta parar de fazer... Só que a gente está agindo numa, né, não numa causa, mas numa consequência, porque exagero é consequência de uma coisa maior que existe dentro da gente, que é esse sentimento de ansiedade que vai mover a gente a esse ímpeto. Então, como é que a gente faz para conter? É um trabalho de autodescobrimento, é um trabalho de questionamento, é uma modificação dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos e costumes por outras coisas que sejam edificantes, né, que não sejam substituídas, por exemplo, é igual a gente fala, né, o vício do cigarro. Eu paro de fumar e aprendo a comer. Aí eu engordo, né? Então, assim, eu não troco... A gente troca um vício pelo outro. É verdade, aí não adianta nada. Então, a gente saber o que trocar, né? E ter um valor existencial do porquê que eu tô fazendo aquilo, né? Ter a nossa consciência, dá para acontecer, sim. Tá. Bem lembrado. Cristiane, é o seguinte, os pais podem ajudar de alguma maneira os filhos a controlar certos tipos de exagero, Cristiane? Com certeza, com certeza. É. A educação é fundamental. Primeiro porque essa ansiedade primeira que eu comentei aqui, ela é gerada na infância, né? Pelo nosso sentimento de vínculo que a gente tem com os pais e que vai... E que acontece essa quebra por conta das nossas N situações vividas diariamente e por conta da vida do indivíduo que começa a criar responsabilidade. É, a educação, na verdade, educar é educar-se. E o que falta hoje, principalmente trabalhar, né, sendo coordenadora da Mocidade Espírita, né, do Seja Barra, e trabalhando na evangelização, a gente vê as falhas que existem na educação. Então, o pai, ele vai detectar um exagero no filho, mas a conversa que ele vai abordar com ele, a maneira que ele vai falar, vai ser muito superficial. Vai ser um modo de fazer com que ele pare aquilo. E não uma investigação muito maior numa problemática que o filho esteja sofrendo, da necessidade de ajuda, de conversa, de diálogo, né, de ser o pai amigo que também, percebendo em si, procura para saber como que vai ajudar aquela criança, né? Como que vai ajudar ela a trabalhar esse condicionamento. É, eu queria citar aqui, por exemplo, também tem a questão do exagero de afeto, de amor, né? Isso também atrapalha também bastante, porque às vezes aquilo abafa de tal forma que às vezes não enxerga, né? Os pais, os responsáveis não enxergam o que o filho está fazendo. Né? É o que a gente fala, a melhor mãe do mundo é aquela mãe que se torna completamente dispensável, porque ela cria o filho tão independente, tão bem provido, que ele consegue, né, trabalhar no mundo, ser um indivíduo no mundo, né, e não ser um indivíduo que tem várias dependências e que vai necessitar de bengalas e vai necessitar sempre de um auxílio para poder estar se manifestando, né? Com certeza, Cristiane. É, Cristiane, o que a doutrina fala sobre os exageros? Bem, a doutrina, ela sempre coloca pra gente que é necessário que haja um equilíbrio, né? Então, que se viva no mundo, mas não como um homem do mundo, mas um homem no mundo, né? Então, sabendo se equilibrar. Hoje, a gente pode perceber que dentro dessa, né, dos exageros, a gente vai encontrar, primeiro, né, as marcas do nosso corpo espiritual, que, de repente, né, a gente vai afetando os nossos órgãos, vão ser, né, vão gerar corpos no futuro, nossas futuras encarnações danificados por excessos dessa vida, né? Vão gerar as obsessões de vários graus, desde a simples que, vai, né, simples que vai ser aquela pequena indução a gente fazer, até aquelas que a gente conhece, né, dentro das obras de André Luiz, como Libertação, que vai na vampirização, né, e que vai sugando as nossas energias por conta, né, de uma simbiose daquele ato que a gente faz, né? Enfim, ele deve ser trabalhado, ele deve ser olhado com atenção e principalmente trabalhando a consciência, porque a gente faz muita coisa sem ter consciência nenhuma, né? E acho que com não é toda exagero. Certeza. É, isso é que é pior. Bom, agora, dando sequência, vamos às perguntas, algumas perguntas de jovens de várias mocidades espíritas do Rio. A primeira delas é do Rodrigo, de 32 anos, ele que é da mocidade do CEOI, o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, em Jacarepaguá. Seguir uma ética profissional, por exemplo, ou uma lei, basta para estarmos de acordo com a lei de Deus? Pode-se seguir uma regra ou lei e, mesmo assim, estar em desacordo com as leis divinas? Com certeza, né? A gente vê o exemplo mais claro disso, são os fariseus na época de Jesus, que tinham uma lei que era seguida, mas no entanto não tinha ali a ética, não tinha o amor, era uma lei que era contrária à lei de Deus, algumas coisas, né? Então a gente pode perfeitamente, a mesma coisa, eu sigo a lei aqui de pena de morte, mas quem disse que eu tenho o direito de tirar a vida do meu irmão? Quem disse que eu também não seria capaz, na situação dele, de estar fazendo a mesma coisa? Então, com certeza, a gente pode seguir uma lei fora da lei de Deus. Perfeito. Bom, Cristiane, se o não perdoar é considerado um ato de egoísmo, quando perdoar seria altruísmo? De Yasmin, né, de 12 anos, do lar de Tereza. Perdoar é um altruísmo sempre, porque aquele que perdoa primeiro, ele se liberta do ressentimento. Então, ele trabalha para a sua própria plenitude. Quando ele perdoa o próximo, trabalhando, entendendo o próximo, né, e perdoando o próximo, né, ele está também, né, fazendo ali aqueles nossos perdoai os inimigos que o Pai ensinou. Né, e perdoando a Deus pelas situações que aparecem na nossa vida. Que a gente pergunta assim, né, pô, por que aquele mal, né, existe na minha vida? Uhum. E às vezes ele existe para entender a gente, a compreensão, para entender a gente, né, para fazer a gente dedicar esse amor, trabalhar isso dentro da gente. Então, perdoar sempre é um altruísmo, né? Sempre. Uhum. Só tem coisas positivas. Com certeza. E a gente quer aqui agradecer imensamente a participação da Cristiane Niero, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Joana de Ângeles, da Barra, o Seja Barra. Cristiane, obrigado. Algum recado final que você queira deixar para quem nos ouve? Muito obrigada. Obrigada, né, pela oportunidade. E a gente deixa, sim, um abraço para todos os ouvintes, o carinho de ter, né, de poder estar aqui. E deixa o convite para o nosso segundo encontro, que vai, claro, ser muito legal. Vai ter uma apresentação até do nosso grupo espírita, né, dos jovens, do Seja Barra lá, através de músicas. E quem quiser, se for possível, a gente pode disponibilizar as credenciais para sorteio, duas credenciais, que podem ser entregues no dia lá do congresso, no Monte Líbano, mediante a apresentação de identidade. Tá certo. Depois a gente vê essa possibilidade, mas desde já, muitíssimo obrigado. Em nome de toda a produção do programa. Conversamos então com Cristiane Niero, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, voltamos a falar do quiz, né? Só que agora para dar o resultado do quiz da semana passada. Na semana passada perguntamos o seguinte: todos nós sabemos da existência de Deus, mas onde podemos encontrar a prova de sua existência? Alternativa A, no homem de bom senso, que considera que tudo que existe é obra do acaso. Alternativa B, nos prodígios realizados pela inteligência humana, ou alternativa C, no seguinte postulado aplicado à ciência humana: não há efeito sem causa, procure a causa de tudo o que não é obra do homem e sua razão lhe responderá. E aí, Elise? Então, a resposta é C, seguindo o postulado aplicado à ciência humana: não há efeito sem causa, procure a causa de tudo que não é obra do homem e a sua razão lhe responderá. Quem ganhou? E o nosso ganhador é um menino, é o Roberto de Jacarepaguá. Parabéns, parabéns, viu? Roberto, valeu. Roberto vai ganhar um exemplar do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB. Roberto tem um prazo de 10 dias corridos, a contar de amanhã, dia 2 de setembro, para retirar o seu brinde diretamente aqui na portaria da rádio, bastando para isso trazer um documento de identificação com foto. Parabéns, Roberto, e muito obrigado pela participação de todos em mais um quiz. Espaço Jovem. Fim de papo, Guga. Fim de papo, Marcos. Fim de mais um programa Espaço Jovem. Sempre muito rápido. Sniff. Pois é. Mas estamos com você na semana que vem, não é isso? Não. Ah, é, na semana que vem. Na semana que oficialmente vem. Na semana que vem, sim, com o programa ao vivo, às quintas-feiras. Okay. Bom, mas nessa semana ainda temos a nossa reprise, que é os domingos no mesmo horário. Não tem reprise. Esse é o problema, né? Não tem reprise por Desculpa, causa da participação da Bienal, da 15ª Exatamente. Bienal. A rádio está presente. A rádio está presente na Bienal do Livro e, portanto, não haverá reprise deste programa no próximo domingo, e sim o programa super especial da rádio na Bienal, sob o comando do Newton Leal e do Marcelo José, aos quais mandamos aqui um grande abraço, sucesso na cobertura de mais uma Bienal Internacional do Livro. Bom trabalho aí, galera. É isso mesmo. Gente, quem quer falar conosco é fácil, né, Lise? É sim, anota o nosso e-mail aí, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, ou então no nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. E também tem o Twitter, twitter.com/espaçojovemesp. Sempre não se esqueçam de informar a idade e de onde vocês estão escrevendo, ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica competência de Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até semana que vem. Gente, tchau. Fiquem com Deus. Até a outra semana. Beijo, Valdeci. Sheilinha, um beijo para todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Beijão. Tchau, galera, e até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.